homem de meia-idade, elegantemente vestido com terno azul marinho, resolveu tomar um cafezinho. E entrou ali no café, sentou-se a uma mesa sozinho, mas percebeu que na mesa da frente, um grupo de aproximadamente 4 rapazes estavam rindo muito dele, mas rindo muito, olhavam para ele e se esborrachavam de rir. O homem não se incomodou e disse para os jovens na mesa da frente: "Posso saber do que vocês estão rindo?" E os jovens ficaram sem graça, mas um deles disse: "Ô, cara, desculpe, mas olha só, a gente estava comentando como essa faixinha cor-de-rosa ficou bonita no seu terno azul." Aí ele olhou, na lapela ele tinha uma fitinha cor-de-rosa, e de fato chamava atenção. Então o homem disse: "Eu posso me sentar com vocês para explicar o porquê que eu uso essa fitinha cor-de-rosa na minha lapela?" E os rapazes, achando que aquilo ia ser muito engraçado, disseram: "Lógico, tio, vem aqui, senta com a gente." O homem sentou-se com eles e começou a explicar: "Eu uso esta fitinha cor-de-rosa para alertar as pessoas sobre o câncer de mama." Aí os jovens morreram de rir, né? "Mas homem não tem câncer na mama, é raríssimo, isso é coisa de mulher." E ele disse: "Sim, e eu faço isso em honra à minha mãe." Aí os jovens esfriaram. "Puxa, lamento, amigo, desculpe a brincadeira. Ela morreu de câncer nos seios, é?" "Não, morreu nada. Minha mãe vai muito bem, obrigado. Tá com uma saúde de ferro. Mas foi ela que na minha infância me alimentou com leite materno para me dar saúde. E foi nos seus seios que eu encontrava conforto, carinho, abrigo quando me sentia triste ou solitário. Por isso, eu sou muito grato pelos seios da minha mãe e por sua saúde." "Já sei." Um rapaz olhou para o outro assim, meio desconfiado. "Que papo estranho." Aí o homem disse: "Ah, mas eu uso essa faixa cor-de-rosa na minha lapela em honra à minha esposa também." Aí os jovens olharam para o homem e disseram: "Ela está viva ou está morta?" Aí o homem disse: "Ah, ela está ótima, minha esposa está excelente. Seus seios são lindos, apesar dela ter quase a minha idade. E os seios da minha esposa sempre foram para mim uma fonte de amor, de felicidade. E eu posso dizer a vocês que uso esta fitinha aqui porque com seus seios a minha esposa alimentou a nossa linda filha há 23 anos atrás. Eu sou muito agradecido pelos seus seios e pela saúde que ela tem." Aí um dos jovens disse: "Bom, eu estou imaginando que o senhor também usa esta fita cor-de-rosa em honra à sua filha também, é ou não é?" Aí o homem disse: "Não, é muito tarde para honrar a minha filha." E eles viram que na voz do homem havia uma certa gravidade. E o homem disse: "A minha filha, de 23 anos, morreu de câncer nos seios há um mês. Ela achava que era muito jovem para ter esta doença. E quando, tomando banho, ela percebeu um pequeno inchaço nos seios, achou que era coisa de uma menstruação que estava para chegar, achou que não era nada, ignorou completamente o problema, mas aquilo se propagou rapidamente e, infelizmente, a minha filha morreu de câncer no seio." Aí os jovens, que tinham começado aquela conversa na base da zombaria, do escarnecimento, sentiram muita vergonha e tristeza, vendo aquele homem falar daquele assunto com tanta disposição. E o homem disse: "Sabe, depois que a minha filha morreu de câncer nos seios, com apenas 23 anos, eu passei a usar esta faixa cor-de-rosa na lapela do meu paletó. Eu sei que não combina nada com o meu terno, com a minha gravata, mas é a maneira que eu encontrei de explicar para as outras pessoas como o câncer no seio é grave. As pessoas precisam ser esclarecidas a respeito disso. Eu sei que vocês são homens, mas sabendo disto que eu estou contando, vocês podem voltar para casa e contar isso para suas namoradas, para suas irmãs, para suas mães, para suas tias, para suas cunhadas, e explicar como o câncer de mama é perigoso, como é preciso prevenção. Aí o homem retirou de dentro do seu bolso algumas faixas cor-de-rosa e ele disse: vocês gostariam de usar essas faixas? E todos os jovens disseram: sim, sim, o senhor pode nos ajudar a colocar? E o homem foi ajudando os jovens a prender aquelas faixas cor-de-rosas em suas camisetas. Mas aí, um deles viu que aquele homem também usava na lapela uma fita vermelha, discreta. E disseram: agora, essa fita vermelha, para que que é? E o homem disse: ah, essa fita vermelha é para falar do sangue de Jesus, que apesar da minha filha ter morrido de câncer no seio, ela morreu salva. Ela pode até ter se descuidado do corpo, mas não descuidou da sua alma. E esta fita vermelha é para lembrar a vocês que o sangue de Jesus Cristo tem poder, que purifica de todo pecado e que o sangue de Jesus nos garante a vida eterna. E os jovens disseram: tem aí uma fita vermelha para a gente usar na lapela? E o homem disse: até posso, mas desde que vocês declarem agora que recebem Jesus Cristo como único, suficiente e exclusivo Salvador. E todos os jovens disseram: sim, nós queremos receber Jesus Cristo, Filho de Deus, como nosso único, suficiente e exclusivo Salvador. E aquele homem ajudou os jovens em uma oração, pedindo a Deus que desse a eles a certeza da salvação e que eles pudessem, como ele, propagar saúde para as pessoas e também a vida eterna. Escute, Deus não se preocupa só com a saúde do seu corpo, mas também com a saúde da sua alma. O apóstolo João escreveu na sua terceira carta, no versículo 2... Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Olha só, preocupação com a saúde e preocupação com a alma. É por isso que Deus, além de nos ter criado, garantiu que Jesus Cristo veio para salvar a nossa alma e nos conceder a vida eterna. Deus se preocupa com o teu corpo, porque ele mesmo diz: o meu nome é Jeová Rafá, que traduzido quer dizer: eu sou o Senhor que te sara. Mas ao mesmo tempo, este Deus Todo-Poderoso enviou o seu Filho Jesus para ser o Salvador da humanidade. E aí, quer receber Jesus Cristo como teu único, suficiente e exclusivo Salvador? Então diga: eu quero. Diga: eu quero. Então, tome posse agora da saúde perfeita e da vida eterna que só Jesus tem para te dar.